Fala 1754, Livrou, ciente do tráfego na Alfa. 425, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, ingresso a pátio 3, reporta a pátio principal, 754. Desde decolar, tem pista 28, gol 1777. O que eu sou, bebê? 1907. Hora de 70 milhas, nível 370, convergindo o encontro em mais 8 minutos. Táxi a Índia, Alfa, até o ponto de chegada 28, chama a torre 118.6, OS 6741. 3E34, ingressa parte principal, portão 04. Ingressando para o 04. Ingressando parte 3, 1754. Afirma, ingressa parte 3, reporte para ingresso parte principal, gol no 754. Ciente, reportaram para ingresso parte principal, 754. Seja para o estacionamento para o Zara para o Espírito Santo fora. Plano modificado aos 43. Mantenha-se em condições visuais agora, sessão 45. Depois de 40 milhas fora, se estimar de pouso, cadê que você é? Chamado aos 1-5. Tente. Aos 1-5? 1-0, 1-0. Vicente. Vigil 3000, gol no 941. Gol no 941, desça para 2000 pés. Ajuste permanece autorizado. ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 3000, reportará estabilizado. Gol no 941, confirmado 1013, né? Afirmo, ajuste padrão. 62, muito obrigado, bom dia. Próximo ao pátio principal, 754. O radar sub manter o nível 320, saída agora. 320 na área. Guarda a passagem da mesma que vai ingressar na Alfa para o ponto de espera da 28. Após a passagem, ingressa a parte principal, portão 08, com 754. Sente após o azul, prossegue até o 8, 754. Mantenha nível 0, meia, dúzia, zero. Altímetro no 0, no 3, reduza para 250 nós. Então, 3566. Sim, vai dizer para 250 nós agora, passando o Jonas, Vanucari, descendo para? 0, meia, dúzia, zero. Número 3 na aproximação, 3566. Sim, Matheus, reduzindo 250 nós, desce 060. Então, 3174, desce mantenha o nível 040. 040, até 3174. 3566, está autorizado até o 050. 050, 3566. Gol 1902. Salvador, muito boa tarde, gol no 697, cliente de informação e uniforme. 00132. Gol no 941 estabilizado. Estabilizado, ILS, gol no 941. Complete final, chame torre 118, pessoal, meia dúzia, gol no 941. 18, meia, gol no 941. surveillance climb 2-350, R0H2-350. Positivo, a linha decola sem parada, 7-4-1. Ok, alinhamento decolagem sem parada, vento 170 graus com 7-9, 6741. A linha decola, 6741. Salvador, muito boa tarde, Bono 941, estabilizado em LS. Bono 941, seguinte, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 190 graus, 089. Aguarde pista livre, Bono 941. Não, os últimos 90, apenas 90 metros impraticáveis da 28, os últimos. Gente, obrigado. Mais patrão. O Web 6741 no decolado aos 48, chama o controle 119.35. Final 35, ataque. Boa. 741, contato radar, sub manter nível 340, saída gole. 340 na gole. Seria possível coordenar após gole sagácia pela Upper Wilson 58? Depois de gole voar? Tentar Upper Wilson 58, gole sagácia, é possível coordenar? Vou coordenar com o Recife, só um minutinho. Muito obrigado. Segue Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia, portão 03, 941. Papa Alfa Tango Tango no pátio 3, solicita táxi até o pátio 5. 0-1-5, yeah, continue descida até o 050, controle 19.8. 3174, desça para 3 mil pés, ajuste 1013. 3 mil pés, 3174. Salvador, tá 3566, gente de informação, Uniforme. São 3566, de está ao nível 040. 040, 3566. Alguns após eu, deslevem a 741. Até 1401, mantenha-se em condições visuais, descida autorizada até 3500 pés, M3 o ajuste. Atenção, poderia autorizar da presença de voar na ponta rotatória? Se tiver condições, vou autorizar. Se tiver condições de voar até a ponta rotatória, muito obrigado. Zero, informação, Victor, passo 165 para 150. 5070, para evitar formações durante 5, 7 milhas. Passou? 070. 070, então 3566, reporte por término de dias. Portará, 3566. Atingiu 3.131 no 74. 3174, desça para 2.000 pés, ajuste permanece, reporte estabilizado na final ILS Zulu, 728. 2.000 pés, chamaremos estabilizado na aproximação final ILS Zulu, 3174. Bono, 6797. Transição Melim, Mike F. Lima, Índia, November. Ah, Melim, ok, ciente, então tá o Rita 001. Reporte pronto para o pushback funcionamento, então 8.000. Reportada. Fala pronto, viu, tá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango autorizado ingresso, quando na Lima, chamará a torre 118-612 para prosseguir. 612, obrigado. Atingiu 040, 3566. Gente, mantém nível 040, número 3 para o pouso, então 3566. É, está assim, uma vez, vamos até para 0-0. O código 5530, Sul mantém o nível 340, saída Golem. 340 na Golem, positivo. Tem condições de voar na Pro 055? Negativa, positivo. Gente, voa na Pro 055, o limite da proa é a radial 110 do Salvador. Gente, 055 a proa, limite 110 do Salvador, está 3566. Voa no 924, Salvador, 119-35. Pode prosseguir na descida, está 3566? Mantemos, voa 040. Voa no 9, está 3566. 1545, 1697, reautorizado 2.000 pés. É, pés, 697. 924, boa tarde. Aciona identificação. Chegada CARI, esse mantém a nível 060. Ajuste no 0 no 3, redução para 2509. Chegada CARI, autorizado 060. 7, autorizado final ILS do Sul da pista 28, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 697. Piscina 28, está autorizado o pouso, vento 230 graus com 10 nós. Os últimos 90 metros da 28 são fechados. Prontinho, estou ciente da restrição aí dos últimos 90 metros. Livre pouso, pista 28, 31, 74. 660, desse mantém o nível 040. 30, descida 040, está 3660. Salvador, gol 328, NFAN. 328, boa tarde, aciona identificação. Chegada CARI até o nível 060, 1-0 no 3, ajuste. Gol no 328. Boa, minha amiga, vigilância. Gol 924, desse mantém o 050. Autorizado 050, gol no 924. Limite é radial 120 Salvador. Eu confirmo já, cruzou a radial 120, tá 3566. Então 3566, retorno navegação na Prodiusão. Prodiusão, 3566. 6741 tá presente, voa meio disso, o F6741. São 3566, reduza para 1809, aeronave que precede o Boeing 737 a meia dúzia de milhas. Reduzindo até 3566. 061, bom dia. Bom dia. Rafael 401, desse mantém no 1500 pés, 1003 no ajuste. Ingresso corredor Veracruz, Interlagos, reposto na rotatória. Camarada, a rotatória é a 1500 pés. Obrigado, senhor. 3566, desça para 2000 pés. 2000, tá? 3566. Estabilizou o voo 697. Voo no 697, complete final e LS Zulu, chame torre 118, décimo 6. Zulu 186, voo no 697. Voo no 697. Então 3566, autorizado o sinal. Leia LS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, 3566. 1770, controle 1993. 97, boa tarde, tráfego avistado, continua a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando a pista livre, 697. 3174, solo 59, libera a esquerda na Charlie, chame solo 219, Oliver. Charlie 219, 3174. Pressione identificação. Se mantém ao nível 070, chegada a CARI, o ajuste no 013 e reduz agora para 250 nós, é o número 6 na aproximação. O voo no 600 na CARI, descendo ao 070, foi instruído pelo centro manter 210, senhor. Qual a velocidade do seu desejo? O tráfego à minha frente, à sua frente, posição 12 horas, está a 10 milhas e mantendo 250 nós. Se a senhora desejar, pode reduzir para 25. Tá ok, então vai manter 250, voo no 600. 697 está autorizado o pouso, 260 graus com 10 nós. Tira pouso, 260 com 2 nós, 697. 807. Juliette para o portão número 731174. Salvador, boa tarde, eu vou 9754. 754 Recife. Aí não vai ter que fazer porra ali. Sim, menino. Pode ser o 490 ou o que tiver, hein? É, chegou a escopo. Agora pode adiantar a prevista? Um gol no 600, já que reduza para 230 nós. Reduzindo para 230 nós, o gol na 600. O TAN 3660, TAN 3660. Continue descida ao nível 040, controle 1 no 9.8 agora. 198 controle, T, 3660. T Salvador, T 3660, transfere, passo 070 para o 040. TAN 3660, desce para 2000 pés, hoje show no 013. Descida autorizada 2000 pés com 1013, T 3660. Do 4 de 3660, retorno de desvios. Pequeno desvio direito e já está retornando para a Ticari, está 3660. Outro take. Azul 4061, Tan 3566, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 240 graus, 8 nós, Tan 3566. É, que agora é na pista livre, 3566. 1754. 1754, autorizado. Salvador Recife, nível 4, 10, decola. Conceita via Upper Whisky 58, decola da 28 com curva direita, saída Aron, transição Melim, controle 119, decimal 35, transponda 5552. 040, controle 198. 18 na Aron Melim, controle 1935, transponder 5552-1754, portão 8. 8, reporte para puxa acionar, gol no 754, planejamento correto. Mantará. 3660, mantará essa prova por quantas milhas? Tá voando direto, cara, está presente, está 3660. Ok. 90, apenas 90, 90 metros. Ah, tá ok então, muito obrigado, está 3566. Meia 00 que autorizado até nível 0, meia 0. Corrigindo, até o nível 050, gol no 600. 050, gol na 600. 1328 se autorizado até o 040, gol no 328. 040. Zero, autorizado final ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Autorizado ILS Zulu, pista 28, vai reportar estabilizado, está 3660. Foi com o de Salvador, rapaz, Salvador, pelo 34 a bordo, estamos com 3 horas e 40 de autonomia, pelo Natal. Escuta. 3566, táxi via Kilo, parte 3, seguindo a aeronave ou reportará para ingresso parte 1. Kilo, parte 3, reportará para ingresso parte 1, tá? 3566. M3 o ajuste na rotatória chama a torre 118 decimal meia. Abaiteu 401. Obrigado, senhor. Uma boa tarde. Chegada cara, nível 1. 101. Centralizado, táxi, portão 01, tá descendo o meia-meia. Altímetro em Salvador agora 1013, chame na final do 17 com trem checado, 1401. Para na final do 17, para trás baixo, atenção, 401. Para o nível 040 e chame agora o controle, frequência 19.8. 19.8. Na próxima. Chama a torre, muito obrigado. 28, reporte estabilizado. Portal estabilizado, eleve o voo 28, voo 924. Cole voo 328. Voo 328, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 3. 103.013, vai fazer um pequeno desvio à direita. Apoio por quantas milhas? 07010. 070 por 10 milhas, autorizado, então, o 1328. Controle, boa tarde, voo na 600. Voo no 600, desse mantém a nível 040. 040, voo na 600. No 328, reporte por término de desvios. Ok. Passou final para 197, controle baixo, checado, abaixão 401. 401, livre pouso da pista 97, vento 210 graus com 10 nós. Voo 924, complete final, chame torre 118, é só meia dúzia. Torre 186, voo 924. Tá curvando à esquerda, um prodicário 328. Controle ciente, descida para 3.000 pés. 3.000. O voo no 600, informa necessário de subir à direita. 48, quantas milhas, voo no 600? 8 milhas pro a 080. 080 por? 8 milhas. Sim, 080 com 08 milhas, reposto por término de desvio, no voo no 600. Reportará a retornar a rota no 600. Com 28, cancela as obras, aí, 2.200. Tá bom, então, obrigado. Continua a aproximação do 28, voo 924. Torre Ita, 8001, no pronto, no ponto de espera. 8001, não mantém o ponto de espera. Mantém. Ficou pro 040, na 03, ajuste 6721. Fala, o gol 1806. 1806, Aracaju, nível 190, guarda de copo. Voo no 600, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 10 no 3. 3.000 com 1.013, no 600. Então, ataque, voo 754,